Boa noite, amigos da Rádio Sarau. Estamos aqui em mais um programa ao pé da letra. Essa noite nós temos um convidado especial para falar sobre canção, música, poesia e falar sobre a música popular brasileira que está praticamente na alma desse nosso convidado. O convidado é Lula Barbosa. Boa noite, tudo bem? Boa noite, como vai, Bruno? Bem. Vamos. Como é que está aí, amigo? Está aí na sua casa? Estou aqui na serra, aqui, desfrutando um pouco desse sossego, dessa paz, e compondo, né? Como você. O nosso videogame é compor, né? Legal, é verdade. Eu não sei se chega a ser uma diversão. Acho que já é uma obsessão, né, amigo? Eu sempre falo para uns amigos que tem gente que toma Rivotril e eu componho. É isso mesmo. É por aí, né, o caminho. Para quem. Vamos falar um pouquinho sobre quem é o Lula Barbosa. O Lula Barbosa é um grande compositor da nossa MPB. E tem sempre aparecido, dentro de um repertório, além de estar ainda na lida, fazendo os seus trabalhos, né, com um grupo, né, Lula? Eu tenho um grupo, a Tribo Miraíra, e tenho o meu trabalho solo e faço algumas participações, às vezes, em shows aí. A gente faz com tudo, né? Tem que estar sempre brincando com tudo, né? Sempre. E como é que tá? 2012 foi um ano interessante? Foi um ano bem corrido, fiz bastante coisa. Participei de um projeto de um amigo do Paraná, Plínio Oliveira. Ele é a Orquestra da Paz, um show fantástico, com bailarinos, com orquestra, imagina, um coro, a gente, coro de 100, 200, 500 crianças Que legal. lá, muito legal. E foi produzido por quem? Por você? Não, produzido por ele, né? Aí teve os apoios lá, porque para fazer um show desse, né, precisa ter uma estrutura. E parece que a Globo do Paraná fez a Teve uma divulgação. participação, né? É um trabalho muito legal que ele faz com crianças, geralmente carentes das regiões mais pobres, e elas vão participar desse evento, desse show, e saem de lá, né, pelo menos um Com pouco. uma história, né? Uma história musical, né? Exatamente. Que vão levar para os filhos, que vão. Enfim, a música é tudo de bom, né? A música sempre é bom. A gente percebe no teu trabalho que você tem esse engajamento, né? Sempre próximo desse tipo de atitude social. É uma característica do Lula Barbosa, não? Eu tenho até uma música, né, que eu tenho um parceiro que chama assim: Se a Arte Reparte, né? Que Eu fala acho tudo que já, que fala tudo. E fala tudo, é exatamente isso. Mas é justamente essa a intenção, acredita bastante nisso. Eu acredito que se as pessoas ouvirem coisas boas, elas vão gostar de coisas boas. Se elas ouvirem coisas ruins, elas vão acabar achando que aquilo é o que tem. Elas vão, sabe, a gente A vive num referência é mundo. tudo, então. A referência. Exatamente, referência é tudo. A história de cada lugar, da sua música, dos seus costumes, tudo isso eu acho que tem que ser preservado para que não morra, né? Nunca a originalidade, né? Ah, legal. E sempre você tentou levar naturalmente assim essas referências? Sempre. Isso eu tive desde de infância, né? Minha família de mineiros, né? Então, o mineiro sempre leva a música, né, dele, os seus costumes, a sua comida, enfim. E eu tento também, mas assim, com meus filhos também, naquela de não forçar nada, né? Deixar eles se aproximarem, né? Deixar fluir, exatamente. Mas mesmo assim, sempre fazendo com que ao redor deles tenham condições de eles poderem de escolha, né? Exatamente. Acho que isso é educação, né, Lula? Acho que é por aí, não é? Eu acho que é por aí mesmo. E a educação musical nesse país, o que que tu acha, Lula? Pois é. ficou abandonada durante muitos anos, né? Mais de 30 anos. Isso tá surtindo efeito hoje, porque as pessoas não têm, como diz, Um filtro, né? Não tem filtro, né? exatamente. A música, eu estudei em escolas estaduais e tinha música, tinha desde do ginásio até o colégio, até o colegial tinha música. Eu acho que a música é fundamental, tinha que ter desde o primário. Não é para formar novos artistas, não. De repente você vai encontrar no meio, claro. Mas é simplesmente para formar plateia, para as pessoas. Porque quando você tem um contato com um professor, com alguém que está na lida, como você, como eu, você sempre vai passar para os seus alunos bons shows. Olha, ouça isso aqui, é o Ou disco vai disso. passar aquela música que toca, né? A alma, né? Que às Exato. vezes a pessoa hoje tem na internet, mas ninguém aponta, né? Exatamente. É uma pena isso, né, Lula? É uma pena, nós perdemos, como você falou, perdemos o referencial. E será que agora seria o nosso papel de tentar resgatar isso? Ou, sei lá, tentar incentivar quem está fazendo? Porque tem muita gente, acho que está ainda nessa briga. Não, tem muita gente boa. Eu acho que mais do que incentivar quem está fazendo, é passar para essa grande massa do povo que existe vida além daquilo que eles veem na telinha da televisão. Eu vejo aqui, eu tenho aqui centenas, né, posso dizer milhares de CDs com artistas que, de repente, a maioria do povo brasileiro nunca vai ver, e são trabalhos maravilhosos. Isso dá uma tristeza, né? Na verdade, é um problema, acho que mundial, né? Não é, chega a ser só. Os outros países têm uma educação mais severa quanto ao respeito ao que foi feito, né? Mas a gente percebe também que no mundo todo, assim, as pessoas têm uma cultura bem superficial, né? Porque existe o um marketing, né, na arte hoje, o negócio, né, a música negócio. Então aquela coisa explode, enfim, e vai, mas a gente sabe que você tem que procurar o que é bom, o que tem. Isso, entendi. Eu vou dar uma pausa aqui, fazer um break. Daqui a pouco a gente continua conversando, pode ser? Pode ser. Então nós vamos dar um break aqui. Daqui a pouco a gente continua com o Lula Barbosa aqui no Ao Pé da Letra pela Rádio Sarau. Aguenta aí.